Saudações a você que nos acompanha. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Aliás, essa é a edição de número 316 do programa Visão Espírita, hoje, dia 5 do mês de maio do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite alegre e agradável de quarta-feira. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre analisados sob a perspectiva, sob as lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie os seus comentários, faça suas perguntas. Ainda durante o programa, nós hoje receberemos as presenças, né, a presença do amigo Alex Bonafini e do Rogério Azevedo. Então, ainda no ar, nós procuraremos responder às suas dúvidas. E se você está no YouTube, lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Se você está no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal da USE Piracicaba no YouTube e também de marcar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que uma nova atividade, um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado aí no seu dispositivo, no seu computador, no seu telefone celular. E você que nos acompanha pelo Facebook também, você pode curtir a página da União Rádio Web. Você pode também compartilhar esse vídeo, ajudando essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, que possa alcançar outras pessoas, outros corações necessitados dessa mensagem. Muito bem, hoje, dia 5 de maio, nós sempre trazemos aqui algumas datas, né, para que se celebram. Então, na primeira semana do mês de maio, a gente lembra que é a Semana Nacional do Meio Ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E hoje, dia 5 do mês de maio do ano de 1927, nascia em Feira de Santana, na Bahia, o médium, orador e educador Divaldo Pereira Franco, incansável divulgador da doutrina espírita no Brasil e no exterior. E também, num dia como hoje, dia 5 de maio, aniversário do nosso querido Divaldo, só que dessa vez do ano de 1964, foi a data de publicação do primeiro livro psicografado pelo médium, intitulado Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles. E no dia 7 do mês de maio, dessa vez do ano de 1878, nascia em Piracicaba Pedro Vinícius de Camargo, que ficou conhecido pelo pseudônimo Vinícius, um grande estudioso da doutrina espírita, né, um grande representante, um grande nome da doutrina espírita do estado de São Paulo e do Brasil, e um conhecedor profundo do Evangelho. Ele que desencarnaria depois no dia 11 de outubro do ano de 1966. Muito bem, eu gostaria então agora de saudar os nossos amigos, esse que esteve conosco no nosso último, na última edição do programa, que nós iniciamos a série As Leis Morais. A Lei da Adoração nós tratamos, ele esteve conosco, e hoje ele avança, né, no estudo dessas leis. Hoje a gente vai abordar a lei do trabalho. É então com uma grande honra que a gente convida o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu amigo Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos internautas que nos acompanham. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Muito bem, e para nos ajudar nessas reflexões sobre esse importante tema, nós recebemos hoje também esse grande amigo trabalhador, contribuinte, né, aqui, contribui aqui na União Rádio Web, no programa Visão Espírita, também trabalha na USE Piracicaba, é trabalhador da União Espírita de Piracicaba, palestrante na cidade e na região. Nós recebemos o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alex. O pessoal aí que está conosco nessa noite tão agradável. Mais uma vez, vamos passar um tempinho aqui discutindo, pensando, refletindo sobre as coisas importantes da nossa vida e que Jesus possa estar conosco essa noite. Pois é, muito trabalho para todos nós essa noite. E a Isso nossa aí. gratidão a você que nos acompanha, a você que está aqui conosco agora, lembrando que nós estamos aqui trabalhando porque você está aí. Então, a nossa gratidão por nos oferecer essa valiosa oportunidade de trabalho, que certamente nos faz aprender cada vez mais, porque sempre que a gente tem que vir falar sobre um tema aqui, a gente vai estudar um pouco mais, preparar alguma coisa para poder apresentar para vocês, para que todos possamos aprender juntos. E eu quero convidar então todos para acompanhar aqui a prece de abertura para que nós nos preparemos para as perguntas que virão em seguida sobre o tema. Então vamos ouvir na voz de Terezinha Oliveira a prece súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois dessa linda prece, nessa doce voz da saudosa trabalhadora Terezinha Oliveira, lembrando que a Terezinha já esteve em algumas ocasiões no programa Visão Espírita, lá em Santa Bárbara do Oeste, né? E certamente deixou um grande legado, um grande trabalho na área do ensino do Evangelho. E é então falando sobre trabalho, sobre a importância do trabalho em nossas vidas, que nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, no livro terceiro, que trata das leis morais, no capítulo 3, que nos apresenta a segunda lei moral após a lei da adoração, que é a lei do trabalho. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai citar aqui que na questão 677, nós encontramos a afirmação: tudo trabalha na natureza. E, de nosso lado, a gente pode exemplificar com as abelhas, as formigas trabalham, tem um grande senso, né, de coletividade, de interdependência entre as formigas, as aranhas com suas lindas e belas e perfeitas teias. São alguns exemplos de animais que trabalham. Com isso, a gente pode reconhecer que o trabalho não é uma tarefa realizada exclusivamente pelo ser humano. E a pergunta é: podemos diferenciar o trabalho realizado por um animal, como esses que eu citei, do trabalho que é realizado pelo homem e pela mulher? Começando aqui, por ordem alfabética, Alex Bonafini. Todo trabalho, como o próprio Livro dos Espíritos, e nós temos consciência disso, todo trabalho é digno e útil. Mas há que se fazer uma diferença entre o trabalho realizado pelos animais ou vamos até colocar pelos seres dos reinos inferiores, as pessoas mais primitivas, dados humanos do Homo sapiens, daquele que tem um raciocínio, porque nós podemos falar que as abelhas fazem a polinização como uma das funções mais importantes, as borboletas, as abelhas, os outros animais, fazem a polinização, que é uma das funções mais importantes que tem na face da Terra. No entanto, eles não têm consciência do trabalho que fazem, é um trabalho mecânico, não é? Instintivo. Ao passo que o trabalho do homem, após um certo desenvolvimento, que você não vai pegar também no começo da formação da Terra, os homens primitivos, que eles trabalhavam para se sustentar por um instinto de conservação também, mas nós que mais intelectualizados, o Homo sapiens sapiens, ele utiliza o raciocínio para fazer com que o trabalho seja menos penoso e mais produtivo. Então há uma diferença muito grande entre o trabalho de alguns seres com o trabalho de outros. Tudo está no objetivo dado ao trabalho e na intenção de fazê-lo, não é? Muito interessante. Significa, Rogério, a gente pode depreender disso que é, o fato de o homem ele tem que saber o porquê ele está realizando uma tarefa. Ele não realiza aquela tarefa de uma maneira instintiva somente. É claro que o Alex pontuou bem a questão da conservação, né? Claro que, por exemplo, a busca pelo alimento, né, requer determinadas habilidades, determinados trabalhos, o que levou até o homem ao desenvolvimento da caça, de certas funções cerebrais, da agricultura. Mas se a gente for trazer para os dias atuais, o trabalho, então, ele tem que ser realizado, mas o trabalhador ele tem que saber o valor daquilo que ele está produzindo. A ideia é essa, porque uma formiga não precisa saber, né, qual é o resultado daquilo, mas o homem ele tem que estar a par daquilo que ele está realizando, do resultado daquilo que ele está fazendo? Sabe, Wilson, esse seria o desejável para todos, né? Só que, infelizmente, não é algo que nós possamos falar que, por meio da consciência, as pessoas tenham noção, muitas das vezes, daquilo que executam, daquilo que fazem, daquilo que empreendem. Porque o nosso corpo, que é programado pelo nosso espírito, através das nossas vontades, daquilo que queremos, daquilo que sentimos necessidade, faz com que uma força interna nos impulsione na execução de uma tarefa por meio de uma energia que a gente nem sabe de onde vem, né? E é muito importante, primeiro, reconhecer que as criaturas, via de regra, necessitam primeiro de olhar aqueles atendimentos das suas necessidades básicas, que seria através da alimentação. Alguém poderia falar, poxa vida, por que você trabalha? Ah, eu trabalho para comer, né? Ah, mas por que você trabalha? Ah, eu trabalho para ter onde morar, né? É um requisito digno, né? Que nós falamos, poxa vida, primeiro atendimento, a satisfação do estômago, nas necessidades básicas orgânicas, mas também do descanso, da proteção, né? Das intempéries ou da segurança. Todos poderíamos falar de inúmeros exemplos que nos impulsionassem ao exercício de uma tarefa. Mas também alguns de nós, num dado momento, acorda que precisamos empreender por meio do nosso esforço também aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós, dentro do Espiritismo, tomamos-lo como exemplo e guia para que nós possamos caminhar. Nós temos uma parcela animal dentro de cada um de nós que é muito forte. E grita forte dentro de nós, porque nós necessitamos também da nossa alimentação, necessitamos do ter, mas isso não é tudo na nossa vida, né? Quando nós passamos a ter uma visão acima dessas necessidades básicas primárias, nós passamos a ter aspirações. E essas aspirações são justamente aquelas que nos levam ao encontro dos passos de Jesus, que por excelência, como nosso mestre e guia, já que nós podemos encontrar nele um exemplo de comportamento ético-moral para que cada um de nós possa encontrar o seu caminhar, nós passamos a compreender que o trabalho, e pensemos bem, é apenas uma palavra, mas uma palavra que sintetiza o esforço que cada um de nós vai empreender no atingimento de uma certa tarefa, ou na execução dessa tarefa. E o bonito é que cada um de nós, num dado momento, conseguirá atingir um certo nível de consciência que dará tudo da sua vida para o exercício de um ideal. E podemos citar exemplos das nossas vidas que, para nós, são bastante clássicos. Quem não conhece dentro do Espiritismo mesmo? Chico Xavier, Divaldo Franco, que dedicaram a sua vida no exercício de um trabalho, e um trabalho em prol da humanidade. Mas também utilizemos exemplos que não são necessariamente espíritas, para que não sejamos excludentes. Martin Luther King deu também a sua vida em prol de uma ideia, de um ideal que está calcado no amor, também um exemplo. Ou, quem sabe, Mahatma Gandhi, aquele que empreendeu através do amor e da não violência a libertação de uma nação, por meio de um exercício da amorosidade, da compreensão de que cada um de nós necessita de exercer um trabalho em prol de uma ideia. Então, Wilson, para que não nos estendamos muito, nós temos verdadeiramente uma parcela animal que nos faz exercer algumas coisas meio que por automatismo, ou até por aceitar que é assim mesmo, que nós necessitamos de fazer. Mas eu acho bastante bacana que também nos lembremos dessa parcela dentro de nós, que é essa pequena luz que nos faz caminhar para frente, ou para Cristo, que nos leva a compreender que o trabalho necessita de ser aplicado também em outra direção. É um tipo de trabalho superior, né? A gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala sobre a pessoa estar consciente sobre o que ela está produzindo, é interessante porque leva a um senso também de pertencimento, né? Um senso de pertencer, de fazer parte de algo maior. Em sociologia, o trabalho é uma categoria de estudo. E nesse estudo, aborda-se a questão da divisão do trabalho. A nossa sociedade moderna, quando a gente vai comparar com as sociedades ditas primitivas, ou as primeiras sociedades, as pessoas sabiam fazer tudo. Cada um dos indivíduos daquela sociedade tinha condições e conhecimentos para realizar qualquer coisa que ele quisesse. Então, você pega um índio, por exemplo, ele nasce, ele aprende a caçar, a pescar, ele sabe fazer a sua própria canoa, ele constrói a própria oca, ele tece a rede em que ele dorme, ele faz o arco e flecha dele, ele tem habilidade para realizar todas as tarefas. Na medida em que as sociedades foram evoluindo, foram acontecendo a especialização do trabalho. O trabalho foi se tornando cada vez mais especializado. Se, por um lado, isso beneficiou a questão da produtividade, com trabalho especializado, e cada pessoa fazendo uma pequena parte de um trabalho só, é possível produzir muito mais do que naquelas sociedades antigas, tem o problema desse afastamento do objeto produzido no final. A gente vê naquele filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, a pessoa lá que, numa fábrica, ele fica ali, só aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso, ele não sabe realmente o que ele está produzindo, e muitas vezes ele nem tem acesso ao fruto do trabalho que ele executa ali. Então, esse é o sentimento que afasta a pessoa daquele trabalho que faz ele se sentir orgulhoso do trabalho dele, daquele trabalho que dignifica realmente o homem. Né? E para falar sobre isso, quando começou, eu falei das sociedades primitivas, dos índios, mas a gente vai voltar mais atrás ainda agora, para o Alex Bonafini. Alex, lá no livro Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco hebreu, né, dos judeus hoje, descreve o processo de criação da terra e do ser humano. É lá naquele livro que descreve a criação de Adão e Eva, do paraíso, né, do Jardim do Éden. E naquele livro, o trabalho ele é imposto como uma punição pela desobediência às determinações de Deus para que Adão e Eva não consumissem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, olha o nome dessa árvore, né? Vamos sublimar aqui. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, aqui você pode comer qualquer coisa, que esse paraíso é todo para vocês. Mas aquela árvore ali você não pode comer. Daquele fruto lá você não come, porque aquela é a árvore, né, que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na questão 676, em O Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade confirma, né, quando diz o que é o trabalho, ele confirma que o trabalho é uma expiação. A resposta maior do que isso, mas aqui para o nosso contexto é o que basta. Que o trabalho, sim, é uma expiação. Com base nos conhecimentos espíritas, como poderíamos entender essa passagem? Então, o trabalho é realmente uma punição? Essa ideia do trabalho punitivo que vem lá de Gênesis é uma ideia positiva para o nosso entendimento, Alex? Então, se você levar ao pé da letra, você vai achar que é uma desgraça o trabalho, não é? Só que se você verificar o texto bíblico, principalmente os textos do Velho Testamento, eles têm uma simbologia muito grande. O próprio Emmanuel, no livro Caminho da Luz, diz que não é qualquer um que consegue ler essas obras, fora as minudescências das interferências externas das pessoas. Mas quando se fala de Adão e Eva não existiram, é a simbologia de uma raça que veio para a Terra, tanto que Adão vem do hebraico Adam, que quer dizer homem. Adam, o Adam quer dizer homem, e Eva de Eva, que quer dizer terra. Né? Então aí você já começa a fazer um entendimento. E eles são espíritos, Adão e Eva e a terra, eles nada mais são do que a teoria dos anjos decaídos, de espíritos que foram exilados, expulsos de seu planeta, que era superior, que estava passando pelo que a Terra está passando agora, por uma transição, que é a capela, são os capelinos que vieram à Terra. Então, quando fala que você obterás o pão com o suor do teu rosto, você começa a imaginar o quê? Que esses espíritos, os capelinos, eles precisavam vir à Terra no momento que a Terra era um planeta primitivo. Eles auxiliaram na delineação da morfologia do homem para torná-lo mais belo. Agora, você imagina, eles chegaram talvez mais ou menos na época do homem de Cro-Magnon antes, né? Porque eles que deram esse ímpeto do homem descobrir a roda, do homem utilizar um metal para caçar, que é o homem de Cro-Magnon, porque eles que foram dando essa contribuição intelectual para sair daquele lodaçal do obscurantismo da ignorância para o positivismo da inteligência. Então, quando você pensa que você obterá o pão que sorte o teu rosto, como era que conseguia o pão lá em capela num planeta evoluído? Com maquinário, com facilidade. Porque com a inteligência, o trabalho se torna menos penoso e você tem mais produtividade. Agora, quando você tem que tudo começar num outro orbe, através de dificuldades, o trabalho, se nós verificarmos, quando os espíritos dizem que pode ser uma expiação, mas também é um mecanismo, uma ferramenta de evolução, que a questão fala, o que acontece? Sempre o trabalho foi um motivo do mais forte subjugar o fraco. Você vê na realeza, os reis se apropriando das plebes, as classes econômicas mais possibilitadas se aproveitando da classe trabalhadora. Na Grécia Antiga, o trabalho era considerado algo desonroso. Tanto é que, depois que eles foram aprisionados, e para os romanos também era assim, quando os romanos pegavam um mestre para dar aula para os seus filhos, eram escravos gregos. Então eles pegavam escravos, que eles supunham de classe inferior, para serem os mestres, porque a educação, algo tão importante, era dado por seres inferiores. Então sempre numa forma do superior subjugar o inferior. E com a evolução dos tempos, isso supostamente, de acordo com as leis trabalhistas, não são tão justas nem até hoje, foram se modificando para o mais forte não subjugar o mais fraco, que as leis foram criadas para tornar a situação mais tranquila. Então a expiação você vê dessa forma. Com uma sociedade justa, não será pesado para ninguém. E com os equipamentos, antigamente se fazia o carro, que nem na época do Charlie Chaplin lá, seria uma empresa que produzisse veículos, seria a montadora, a Ford, que iniciou os veículos, que ficava apertando lá parafuso, o homem ficava apertando o parafuso, colocava a porta, apertava o parafuso. Hoje tem máquinas que fazem isso, e o homem vai lá e utiliza o computador para identificar o que a máquina vai fazer. Então o trabalho tornou-se menos penoso. Então, ao invés de ser uma expiação, passa a ser o quê? Uma alavanca de progresso, uma aprovação, talvez. Então, tudo depende do meio onde você vive, para você identificar a resposta, e daquilo que você tem que pagar. Pode ser considerado uma expiação também para um patrão, um homem, um escravo, um que criou escravos em sua época, tinha diversos escravos, ele reencarnar novamente numa função em que ele vai ser o escravizado, Pode ser uma expiação também. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter até que, né, ter sangue envolvido por causa que foi aquilo que ele fez sofrer de acordo com a lei de causa e efeito. Então, tem várias variantes para essa resposta, mas que de forma alguma o Espiritismo ou ninguém em sã consciência vai considerar o trabalho como um fardo ou como um problema para deixar de trabalhar. Porque se não fosse o trabalho, nós não chegaríamos à evolução que nós chegamos hoje. Imagine se a família Courrier, a Marie Courrier e o esposo, se eles não quisessem mexer com aquele elemento tão radioativo que é o rádio, tão terrível, eles morreram por causa de ter contato com esse elemento. Mas eles foram lá, trabalharam e descobriram um elemento tão importante para a nossa ciência médica e para outros fins, e acabaram morrendo, trabalhando exaustivamente. Por exemplo, outros cientistas que trabalharam exaustivamente para alcançar os seus objetivos. Então, o trabalho nunca é um malefício. Nunca é. Thomas Alva Edison precisou de 1000 tentativas para chegar na lâmpada. 1000 tentativas, aí foram desmerecê-lo, dizendo que ele precisou de 999 tentativas. Ele falou, não, foram 999 fracassos, falaram para ele, falou, não, foram 999 tentativas para chegar ao êxito. Então, tudo vai de acordo com o ponto de vista. Para o preguiçoso, o trabalho é um fardo. Mas para o homem de bem, o trabalho é um mecanismo de progresso. Muito bem, Rogério Azevedo. Né, essa visão de que o trabalho é ruim, né, como a gente pode perceber pela fala do Alex, pela introdução que eu fiz à pergunta, vem de muito tempo. Né? E lembrando, até o Alex falava dos romanos, Alex, a palavra trabalho, né, alguns atribuem a origem a um instrumento de tortura medieval chamado tripalium. Era uma espécie de um tripé onde a pessoa era amarrada ali. Então, o próprio nome trabalho vem de tripalium, que é uma ferramenta para causar dor e sofrimento. É como se o trabalho realmente fosse algo muito negativo. Mas essa visão que o Alex passou, né, Rogério, é muito interessante, porque o Espiritismo ele nunca é genérico, né? Ele nunca procura abraçar todas as coisas, explicar todo mundo, né, de uma forma reducionista ou simplista. É muito importante a gente considerar, como o Alex bem pontuou, né, cada caso é um caso, cada natureza de trabalho, em cada situação, não é isso? Olha, eu diria até, Wilson e Alex, que para a gente definir o significado do trabalho para aquele que quer ter uma visão um pouco mais abrangente, principalmente ao enfoque do conhecimento espírita, é importante que a gente observe que o trabalho em si ele é apenas uma das atividades que nós, que estamos aqui na Terra, nessa vida, nessa personalidade, nos utilizamos para a nossa subsistência. Eu até diria que não necessariamente todo trabalho pode ter uma característica como algo expiatório ou algo difícil, porque isso também depende muito da visão daquele que está passando pela situação. Como o Alex mencionou, para o preguiçoso, o trabalho é uma desgraça. E é mesmo, porque... Ô, Rogério, você falava que eu lembrei de uma frase, só para acrescentar, né? De uma música do Raul Seixas, né? Que diz que a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Então, será que... Então, às vezes é meio... Aplica-se ao que nós mesmos vivemos, né? E é até engraçado, porque a gente se reconhece nesses contos, nessas histórias, né? Porque nós observamos o nosso próprio comportamento, né? E é interessante porque todo trabalho é digno e tudo na nossa vida tem um porquê, independente da nossa faixa social, do nosso entendimento e até da nossa consciência. Porque se nós aceitarmos que vivemos num mundo de provas e de expiações, então, se a gente reconhecer isso ou aceitar minimamente como uma premissa válida, a dificuldade vai nos chegar, seja pelo trabalho ou por outros caminhos. E vai nos chegar esse problema. A questão é que cada um de nós tem que se entender como copartícipe da melhora da sua personalidade, da sua maturidade, do seu entendimento dos mecanismos da vida. Nós apenas nos utilizamos do Espiritismo porque é uma maneira racional de nós podemos compreender o mecanismo evolutivo em que todos nós estamos inseridos. E nisso o trabalho é bastante importante, porque às vezes Não é engraçado nós podermos reconhecer até na nossa vida, e talvez os amigos tanto que nos acompanham, ou vocês mesmos que estão aí. Muitas coisas aconteceram, e digo isso por avaliação própria, muita coisa aconteceu na minha própria vida, e parece que a coisa foi meio que guiada. A gente, no momento, até achava que era uma escolha própria, mas olhando para trás, refletindo um pouco melhor, parece que a coisa foi meio... Você foi sendo jogado numa situação e, de repente, passam-se anos, décadas, e você se reconhece justamente num ponto em que você, anteriormente, poderia até ter reclamado e falado, meu Deus, nunca vou fazer isso. E chega hoje, você está fazendo exatamente aquilo. E aí você fala, só pode ser castigo, né? Esses mecanismos nossos de desculpistas, né? Ah, tá vendo? Cospe no prato em que comeu. Essas coisas que a gente fala, que são, na verdade, é uma besteira, né? Para a gente justificar, às vezes, a situação difícil em que a gente se encontra, e mais de uma maneira revoltosa. Mas veja que, porque nós estávamos falando nos textos contidos na Gênesis, mas não seria contraditório, porque se a gente pegar o Evangelho de João, capítulo 5, de versículos 17 a 47, Jesus fala, eu trabalho, meu pai ainda também trabalha. Então, seria alguma satisfação, quem sabe, masoquista de Jesus, no entendimento do significado do trabalho como atividade própria, e até falando, já que vocês têm que me seguir, continuem trabalhando e sofrendo, viu? E considerando que Jesus não tinha nada a espiar, né, Rogério? Exatamente. E aí a gente passa a perceber que se a leitura for literal de tudo aquilo que a gente vê num texto que é bíblico, sem o conhecimento, sem contextualização, sem o entendimento de como são os mecanismos da vida para que cada um de nós possa ser um pouquinho melhor, porque no final das contas a gente tem que desenvolver amorosidade em nós. Se nós temos um trabalho que nos possibilita uma autopromoção dessa amorosidade no nosso espírito, maravilha! Às vezes nós vimos na vida, num trabalho difícil, num trabalho às vezes laborando no meio da dificuldade, digo dificuldade física. Exemplo prático, existem pessoas que antigamente, hoje é mais difícil de se ver, mas antigamente nós falávamos os cortadores de cana, os boia frias, aquelas, utilizando aquela nomenclatura do passado. E pessoas que passavam 18 horas cortando cana, com dificuldade, se machucando, e ali o tempo todo, desgastando todo o seu maquinário orgânico. Mas nós não sabemos o que aquele espírito, qual a necessidade para que ele pudesse passar por uma situação como essa. Porque, vejamos, hoje nós podemos também estar numa situação extremamente confortável, num trabalho intelectual, vamos dizer assim. Ah, que maravilha, eu só penso, e por pensar, eu consigo fazer a subsistência minha, da minha família, e por assim vai. Só que dependendo da maneira com que cada um de nós empreende a sua amorosidade naquilo que está trabalhando hoje, pode se encontrar numa situação semelhante a esse espírito que numa outra oportunidade estava num trabalho difícil. Então, eu diria, Wilson, que as dificuldades que vamos chegando, às vezes por meio do trabalho, também são lições que cada um de nós necessita de passar para a promoção da sua maturidade e entendimento do espírito. Muito interessante, duas coisas que você disse, aliás, tudo que você disse, mas duas coisas em destaque. O trabalho tem que ser uma ferramenta para promover a amorosidade. Isso é, se nós estamos aqui nessa terra com o objetivo de aprender a amar, porque entendemos que o amor seja a força natural de Deus, como nós não entendemos Deus, dizemos que Deus é amor, não entendemos nem Deus e nem o amor, na verdade. Mas nós sabemos que isso é uma coisa boa. Isso a gente consegue entender. Então nós estamos aqui para aprender a amar, e isso nos aproxima de Deus e nos traz para o fluxo de Deus através de nós e por nós. E nós também participamos desse fluxo, sendo condutores desse amor para as outras pessoas também. Agora, e quando é o caso desse trabalho fazer mal para o trabalhador? Você falou uma coisa interessante, que é uma situação aí, Rogério, em que o trabalhador é um trabalhador que está espiando, de repente, um trabalho difícil. Mas e se é o caso, por exemplo, Alex, intelectualmente, esse trabalhador ser obrigado ali pela conjuntura a realizar negociações que não são... que são antiéticas ou imorais, né? Prejudicar outras pessoas em benefício, e às vezes ele se vê obrigado a fazer isso porque é o método de onde ele está inserido ali. Eu não gostaria de trazer nenhuma profissão específica, mas existem algumas profissões, né, que dão a essas pessoas dessas profissões, a esses profissionais, condições, facilidades para errar e se beneficiar com isso, com esse erro, né? E quanto a esse tipo de trabalho, Alex, como que a pessoa tem que se ver? É melhor abandonar esse trabalho, não realizar? Como ele faz? Bom, há sempre agravantes e atenuantes para tudo, né? Existem situações que você é levado a fazer certas coisas que é óbvio que tanto a justiça como Deus vão verificar atenuantes para aquela situação, inserindo na lei de causa e efeito ou mesmo no próprio Código Penal e assim por diante. Mas a verdade é que, como os Espíritos informaram no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus, as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, nós sabemos a diferenciação do bem e do mal. O certo é que, muitas vezes, nos acomodamos e dizemos, ah, mas é uma coisinha de nada, ah, mas é uma coisinha pequena. Só que o que a gente não imagina é que a coisinha pequena vai se tornando grande. E o malefício, muitas vezes individual, se torna um malefício coletivo. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que ter muita firmeza de espírito, muita fortaleza e mudar o seu caminho. Obviamente que ela tem que mudar o caminho. Você não quis citar, mas em todas as funções pode haver o corrompimento, principalmente nas funções em que os homens conduzem as massas, na nível político e nível religioso. Pode-se dizer sim. Porque a nível político e nível religioso, esses homens que se utilizaram das massas e fizeram mal às massas, que provocaram miséria, que provocaram morte, que provocaram doenças, que fizeram que essas pessoas perdessem esperança, existe uma mensagem do André Luiz, não sei se é dele ou de Humberto de Campos, que consta que essas pessoas chegadas ao mundo espiritual, elas são consideradas como assassinas. Porque elas mataram os sonhos das pessoas e as possibilidades delas seguirem adiante. Por exemplo, você vê mestres, dirigentes, líderes religiosos que fazem com que os seguidores, eles sigam por caminhos totalmente negativos e eles, fanatizados, seguem sem pestanejar. Eles vão ter o atenuante porque eles enlouqueceram, porque eles ficaram fascinados. Lógico que eles vão ter alguma responsabilidade. Mas e a responsabilidade do líder? É óbvio que se você se vê numa situação dessa, você tem que abrir mão e seguir por outro caminho. Porque tem um ditado muito antigo que diz que fecha-se uma janela e abre-se uma porta. Então você tem que tomar o cuidado. Porque vai se fechar de um lado, vai se abrir de outro. Ah, mas eu preciso sanar minhas necessidades financeiras, eu preciso comer. Mas aqui... a que preço que você vai conquistar isso? Então é uma questão de dignidade, de você se deixar ou se corromper ou manter-se digno. É difícil na pobreza você dizer isso, por isso que existem atenuantes. Pessoas que se aproveitam de miseráveis para que eles sejam laranjas ou testas de ferro, para eles receberem um dinheiro, para eles sobreviverem. Mas eu digo para vocês por experiência pelo meio onde eu trabalho. A maioria das pessoas, elas não são enganadas porque são miseráveis. O que faz elas se perderem se chama ganância. É ganância que faz essas pessoas se perderem. Porque através da ganância elas acham que elas podem conseguir um tanto mais e aí não vai ter atenuante, vai ter agravante. Óbvio, cada caso é um caso, mas você tem que saber que toda ação tem uma reação. Isso é a lei da vida. Pois é, Alex, se a gente fosse trazer alguns exemplos, né, atuais aqui, entre essa pandemia que a gente está vivendo, eu vi uma reportagem esses dias, o aumento de certos medicamentos, aumentou sem ter razão alguma. Vitaminas, por exemplo, muitas pessoas começaram a comprar vitaminas para melhorar o sistema imunológico, o preço disparou, isto é. Alguns vão dizer, poxa, mas isso é simples oportunidade de mercado, lei da oferta e da procura. Mas são valores que se sobrepõem à necessidade de muitos. Né? Máscaras, né? desvios no valor de equipamentos, né, utilizados ali. Você vê médicos se beneficiando por passar determinados medicamentos que são patrocinados por certos laboratórios. O médico ganha por trás para passar aquele medicamento. O sujeito nem tem aquela doença, o médico está prescrevendo aquilo ali. Estou dando alguns exemplos, mas tem todas as funções, em todas elas, né? Advogados que vão defender traficantes, todo mundo tem direito à defesa, a gente sabe disso, é claro, não é uma crítica aos advogados. Mas não através defendem. Da mentira. Isso, não através da mentira, da construção de narrativas, porque eles estão sendo beneficiados. Por conta disso, ele coloca aquela pessoa novamente na rua, sabendo, sabidamente, ele vai cometer outros crimes. Então, tem um conto muito interessante de um autor inglês, Edgar Allan Poe, que chama O Demônio da Perversidade. É interessante que ele fala sobre, conta a história de um homem que arquiteta um plano para matar um tio dele, muito rico, de forma que ele se beneficiasse da fortuna desse tio. E ele põe esse plano em prática, dá certo, e passado algum tempo ele começa com um pensamento na cabeça: eu estou tranquilo, eu estou livre, ninguém vai saber que eu fiz isso, basta que eu não me denuncie e tudo vai ficar bem. Veja bem, e aí esse pensamento não sai da cabeça dele, dia e noite esse pensamento: ninguém vai saber o que eu fiz, ninguém vai saber o que eu fiz, ninguém vai saber o que... Isso foi tomando corpo dentro dele, aumentando cada dia mais, e aí esse pensamento foi se tornando mais grave: ah, mas e se alguém falar, mas se eu não falar para alguém, eu só não posso falar, e aquilo foi atormentando tanto ele, que um dia no meio da praça pública ele grita, né, a plenos pulmões, e conta para todo mundo o que ele fez e cai desmaiado, depois ele vai preso. Eu só contei essa história rápida para exemplificar o que você disse, que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Então é isso, né? Aquilo que a gente faz vai ficar gritando na nossa consciência. E mais dia, menos dia, aquilo vai atormentar tanto, que se não for nessa existência, vai ser na próxima. Se não é na vida material, vai ser na vida espiritual. Mas isso vai trazer para a gente muitos problemas. Então o trabalho digno, né, dignifica o homem, o trabalho honesto, o trabalho que não prejudica outras pessoas. Não adianta pensar que o seu trabalho é enganar os outros, né? O seu trabalho como negociante é se aproveitar da ruína da outra pessoa para que você possa alimentar a sua ganância, assim como você colocou, não é, Alex? É isso mesmo. Só posso fazer um comentário a título de curiosidade? Rapidinho. Na Revista Espírita, não lembro qual, diz que na Ilha Maurícia passou por um problema, uma epidemia. Lá era uma epidemia, não era pandemia, porque era só na Ilha Maurícia. Que as pessoas tiveram um problema parecido com o coronavírus. Era bem semelhante. E começaram a morrer. E eles só tinham quinino na época. Né? Só tinha o antibiótico mais simples na época. Como era o nome mesmo? Não me recordo qual era o nome do primeiro antibiótico que foi criado. Mas só tinha aquele antibiótico criado pelo Alexander Fleming. Só tinha aquilo lá, era só aquilo. Penicilina. Só tinha aquilo no mundo. E eles começaram a utilizar esse medicamento para tentar tratar essa doença. Ficava bom um tempinho, voltava a doença e morria. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a aumentar o preço do medicamento. Por exemplo, custava 2 francos, passou a ser 15 francos. Então os pobres não tinham como ter acesso a esse medicamento. E o homem que manda a carta para o Kardec, que ele fazia parte da Sociedade Parisiense à distância, através de cartas, não é? Ele dizia que ele já tinha pego a doença, ele tinha tomado medicamento, ele tinha pego de novo, ele tinha tomado medicamento, ele estava com medo de pegar uma terceira vez e morrer, não é? Só que porque ele não ia ter, talvez, condição de comprar o medicamento de tanto que as pessoas estavam fazendo. Mas ele falou assim para o Kardec: mas também se eu morrer, não tem problema, eu vou poder estar presencialmente aí na reunião de vocês como espírito, que é como eu gostaria de estar. Então, desde aquela época, já tinha gente se aproveitando disso, né? Veja como que é, né? Não é nada novo, né? Aliás, o orgulho, a vaidade, o egoísmo não tem novidade nenhuma, né? Não é nada novo. O que tem de novidade, talvez, seja a gente falar sobre isso tão abertamente, né? Você sair desse fluxo. E como filosofia, é isso que o Espiritismo se propõe, a olhar para as coisas e não justificar elas serem como são, para que seja mantido o status quo, né? Como ele é hoje. a gente quer desconstruir e construir uma nova realidade. É claro que essa construção vem da transformação íntima de cada um, e é o que nós fazemos aqui agora. Quando a gente estuda, se propõe a observar as coisas sob as lentes aqui dos ensinamentos dos Espíritos, a gente pretende mudar em nós alguma coisa, e é que essa mudança em nós possa depois contribuir para a mudança dos outros também, vendo a nossa mudança. Quem sabe, né, nós também não nos portemos como professores de outros. Meus amigos, assim, na questão 675, o Espírito de Verdade define o trabalho como toda ocupação útil. O Alex já falou um pouco sobre isso, o próprio Rogério também. Isto é, trabalho não é só aquilo que você faz para se sustentar, mas toda ocupação útil. É, como poderíamos exemplificar formas de trabalho que vão além daquele realizado para o nosso próprio sustento? Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre aquele trabalho sutil. Por exemplo, quando uma pessoa está pensando, está quieta lá, o outro fala, ei, você está aí filosofando, né? Como se ele não estivesse fazendo nada, como se fosse um inútil. Será que pensar também não pode ser uma forma de trabalho? Alex Bonafini. Olha, existem diversas formas de trabalho, não é, Wilson? Não é só o trabalho braçal, e muitas vezes o trabalho intelectual ele é mal visto, né? Porque a ideia antiga era que quanto mais você trabalhasse, quanto mais penoso fosse o trabalho, mais você seria reconhecido. E hoje, com a tecnologia, é diferente o assunto. Se sabe, inclusivamente, neurologicamente, que quando você pensa, você tem um gasto energético, calórico, grandioso, como se você caminhasse. E a pessoa que pensa muito, ela tem, assim, esses circuitos, essas sinapses são tão aceleradas que a pessoa tem dor de cabeça. A pessoa, muitas vezes, perde a concentração, porque é muita coisa, não é? São muitos esforços que são realizados. Mas existem diversos outros tipos de trabalhos, sem ser o trabalho esse braçal. E mesmo assim, sem ser o trabalho que você tenha como consequência um ganho, né, Wilson? Porque a gente tem que verificar que se nós trabalhamos para o nosso sustento, um terço do dia nós trabalhamos pelo nosso sustento. O outro terço nós dormimos. Então, um terço a gente vai ter que fazer algo útil e vai ter que ter um entretenimento. Algo útil que eu quero dizer espiritualmente, moralmente, fugir daquela situação. Existem pessoas que têm dois empregos, aí como que ele vai fazer? Dois terços vão estar impregnados de trabalho para o sustento para ganhar dinheiro. Aí não tem espaço para a família, não tem espaço para os filhos, não tem espaço para o passeio, para jogar futebol, para ir no bar, comer uma pizza, comer um salgadinho, comer um lanche, ir para a praia, não é? Porque se você dorme um terço, trabalha um terço, sobra um terço, como que é que você faz? Fica difícil a vida. Então, existem outros trabalhos importantes a serem feitos, trabalhos voluntários, trabalhos mentais a serem realizados, as pessoas que se ocupam antes de dormir alguns minutos de fazer a prece pelo seu semelhante, que não só para si mesmo. O Divaldo Pereira Franco, ele conta que toda noite ele tem uma agenda que antes de dormir, ele tem nomes de pessoas que ele vai orando especificamente, que precisam, tanto é que ele conta que numa dessas vezes, ele orando pelo suicida que ele viu no jornal, que é o suicida do trem, que é uma história muito bonita, que eu acho que talvez vocês conheçam, ele passou a orar por esse homem que se suicidou, que se jogou debaixo das rodas de um trem, e o Divaldo é assim, interessante, que eu acho que a gente não conseguiria fazer algo nesse sentido, mas diz que ele orou 10, 15 anos por esse homem, 10, 15 anos, porque ele ficou tocado pelo suicídio desse homem, até que, de repente, um dia que ele passava por um problema muito grave, ele começou a chorar. De repente, apareceu um espírito e falou, não chore, não. Se você chorar, como a gente fica? Eu falei, mas quem é você? Só aquele suicida do trem. Porque diz que desde que o Divaldo começou a orar por ele, porque ele só viu o trem passando por cima dele num processo de reparação do ato que ceifou a vida dele. Então ele passou a ver uma luz e sair daquela cena, daquela luz, do barulho do trem e do sentimento de dor, através da prece do Divaldo. 15 anos, imagina, a gente faz prece um mês para alguém, esquece. Muitas vezes não verifica se a pessoa está curada, se não está, e segue adiante, né? 15 anos orando. E ele saiu daquela situação, o espírito agradeceu ele, falou, não chora não, somos nós muitos que você está auxiliando, e se você chorar, quem vai fazer-nos sorrir? Então eu achei assim tão bonito, porque é um trabalho. Imagina você orar para tirar a pessoa do báratro do sofrimento, você se lembrar daquela pessoa. Então são tantas as tarefas que nós podemos realizar, que é até difícil a gente pontuar aqui, mas que todo trabalho é útil e digno, desde que você dê um direcionamento positivo, não pense só em sustento e em ganhar dinheiro, né? Muito bem, Alex, que belo exemplo, né, de trabalho você nos trouxe. E ainda seguindo nessa linha, Rogério, eu queria que você nos exemplificasse mais, porque é assim, nós sabemos que a cada ser está destinado, como nós já discutimos aqui, uma natureza de trabalho que lhe é inerente, que é inerente ao seu grau de evolução natural. Então, como a gente viu, tudo na natureza trabalha. Então, uma minhoca trabalha? Trabalha. Ela exerce uma função de minhoca, né? Arear a terra ali, né? Produzir humus na terra, ela melhora a qualidade da terra. As abelhas, como nós vimos, os pássaros, que são os agricultores da floresta, que levam as florestas de um canto a outro. Enfim, cada um realiza uma determinada tarefa. Então, trabalho é, de uma maneira muito resumida, a capacidade que nós temos de transformar o mundo por nossa ação. É uma ação consciente, no caso do homem, de transformar o mundo. Então, quando eu trabalho, eu transformo o mundo ao meu redor e eu também me transformo. Então, ele tem essas duas funções, vai e volta. Eu transformo o mundo e o mundo me transforma. Quando a gente fala no sentido material, tudo bem. Eu pego uma madeira, um serrote, né? Um martelo e alguns pregos e eu construo uma cadeira. Porque eu estou manipulando com as minhas mãos essa matéria sólida, densa e pesada. Agora, nós somos seres interdimensionais, que atuamos tanto no plano físico quanto no plano espiritual, concomitantemente. O que eu quero que você nos exemplifique é de que maneira nós trabalhamos no plano espiritual? O que pode acontecer no plano espiritual por ação nossa? Como nós transformamos o plano espiritual? Olha, antes de entrar nessa discussão, Wilson, eu gostaria de trazer um dado que para a gente é bastante importante e interessante, né? Eu não sei como os pesquisadores fizeram isso, mas estima-se que toda criatura humana tem por volta de 70 mil pensamentos diariamente, por mais que 99% seja tudo besteira. Pensamento recorrente, atrapalhado, às vezes influenciação boba que a gente tem, aqueles recalques que fazem parte da nossa vida. Mas tudo bem, temos aí um restinho de pensamentos que nos levam a empreender esforços na mudança do mundo, por mais que essa mudança seja restrita, às vezes, a um mundo que a gente chame dentro de casa, né? E, claro, toda criatura está inserida num contexto que pode se chamar de seu mundo. É a minhoca no vaso. Exatamente, né? Nós que estamos aqui somos essa minhoquinha no vaso. Mas, às vezes, nós temos umas minhocas, exemplo prático também, de Divaldo Franco, que não está tão no vaso, já se encontra num certo terreno um pouco maior que o nosso. Mas que provavelmente, exatamente, e com certeza ele já esteve no vaso como nós aqui, que estamos nesse copinho, fazendo a nossa mudança, tentando cada um de nós fazer o que pode, né? Porque nós vamos ganhando essa musculatura espiritual. E é interessante que nós podemos compreender também que esse nosso tipo de pensamento que nos tanto pode nos elevar para situações melhores das quais estamos, pode também nos levar para situações piores, porque sempre há uma escolha. E o importante é nós também compreendermos que somos, como você mesmo disse, criaturas interdimensionais. Nós somos espíritos, só que nós estamos nessa veste de corpo para viver certas experiências, para trazermos essas experiências ou o resultado dessas experiências para a bagagem nossa espiritual. Mas como é interessante, né? Porque nós temos essa nossa função espiritual, mas o nosso comportamento também influencia quem já está do outro lado. Quem já foi antecipadamente para lá, ou quem vive do lado de lá, a nos perseguir ou, de repente, a nos inspirar, são aqueles que nos inspiram, torce para que a gente faça corretamente. Mas aqueles que já não gostam tanto de nós, torce para que nós pisemos na casca de banana. Mas o nosso comportamento, nós lembramos muito dessa frase que dentro do Espiritismo nos é bastante característica, né? É, o conselho que a gente dá pode até influenciar a pessoa, mas o exemplo que a gente exerce na pessoa, na vida da pessoa, é aquilo que arrasta, né? Então, um bom exemplo faz com que, de repente, um verdugo de milênios mude seu comportamento. E daqueles que são espíritas, que acabam lendo a bibliografia, ou a biografia referente a Divaldo Franco, sabe muito bem, daquele conhecido espírito perseguidor, conhecido como Máscara de Ferro. Quem não sabe, procure a bibliografia que fala sobre a sua biografia e vai se deliciar com esse tipo de história. Que... E conosco não é diferente. O nosso comportamento influencia a nossa volta. Quem daqueles... Batata, nas nossas famílias. Cito da minha, por exemplo. Sei que as suas famílias aí são tudo certinho, tudo ok. Mas cito a minha, às vezes, que é um pouco atrapalhadinha. Às vezes a gente vai numa casa que está de perna para o ar. E aí você tem escolha. Ou você entra no olho do furacão e fica de perna para o ar também. Ou você atua como aquele que vai pacificar. Ou que vai colocar, quem sabe, uma energia diferente para influenciar aquelas pessoas que estão no furacão a saírem dele. E é um tipo de comportamento, porque, como você mesmo disse, Wilson, é um emissor receptor, é uma via de mão dupla. Tudo que a gente faz afeta o outro, e tudo que o outro faz também afeta o um, que somos nós. E esse nosso viver, que a gente poderia resumir como se fosse a vida, são as experiências que a gente vai acumulando com essas pessoas que a gente vai topando. Muitas das vezes topando com pessoas bem chatinhas, dentro do espiritismo, dentro do trabalho, dentro da família, dentro de todo lugar. E é tão engraçado e bonito, porque quando a gente começa a perceber que os mecanismos da vida, ou como Deus nos coloca no lugar que a gente tem que estar, nos planta no lugar, na terra que a gente está, né, que às vezes a gente não entende, como é bonito, né? Porque às vezes coloca aquele que é impetuoso, que vai, que é corajoso, justamente com aquele que é o oposto. Então, a pessoa que é impetuosa, que quer que as coisas aconteçam, tem que desenvolver a paciência com aquele que está meio travadão. E o cara que está meio travado, de repente, ele tem que ter um exemplo ou um cutuco espiritual na sua vida para que ele comece a andar. E isso não funciona só com nós que estamos aqui encarnados, bonitinho, com esse corpo. Existem também as pessoas que estão do lado de lá, porque ninguém para de viver, né? A nossa imagem incorreta do que seria a morte, ou, diriam alguns, foi para o céu. Parece que a gente vai para o céu num céu de contemplativo, de ociosidade eterna, em que a gente fica escutando a arpinha do anjo e tudo tranquilo. E, na verdade, nós estamos trabalhando e necessitamos de trabalhar. O Alex falou um negócio aí bacana sobre, poxa vida, o trabalho intelectual. E é um negócio interessante, porque, às vezes, utilizemos um exemplo prático, para nós vai ser fantástico. Alguém que mudou o mundo por meio do pensamento, Albert Einstein. Einstein era um físico teórico. Ele não fazia experiência, mas desenvolveu uma teoria hoje que o pessoal que estudou tudo que ele tinha que estudar lá para trás e ainda os estudos dele ainda não consegue compreender. E ele, por meio apenas de um trabalho intelectual, concebeu uma teoria. Teoria da relatividade, do tempo e do espaço. Linda, fenomenal para se entender. Complexa também, é verdade. Mas um legado para a humanidade. Só que, por isso que nós... me desculpe até me estender, mas como é bonito ver a humanidade, ou um ser humano, que é uma concepção de Deus, que possui a característica de poder se promover, de caminhar, de andar, de se esforçar para ser obra da criação. Muito bem. Temos 2 minutos e eu queria... Alex, o Rogério pontuou muito bem, né, a provocação que eu fiz a ele sobre operar no plano físico como no plano espiritual. Nós já havíamos trazido exemplos de que o trabalho no plano físico também pode ser um trabalho que prejudica outras pessoas. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a origem da legítima propriedade ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde que só é legítima propriedade que é adquirida sem prejuízo de outrem. Então, todo trabalho que é realizado, que tende a prejudicar alguém, e tudo que você adquire com aquilo, na verdade, não te pertence, segundo esse entendimento. Então, se esse trabalho pode ser negativo, né, no plano material, o Rogério colocou muito bem, no plano espiritual também pode ser negativo. Pensamentos nossos que podem prejudicar o outro plano, quem já foi para o outro lado e tudo mais. Agora, a pergunta é, como na primeira semana de maio é a semana do meio ambiente, que relação tem o trabalho do homem com a natureza? O que nós estamos fazendo com... Então, estatísticas, prognósticos não muito positivos, aliás, alarmantes sobre o nosso futuro. Alguns afirmam até mesmo que a raça humana será dizimada e será eliminada da Terra em alguns séculos, por conta da nossa ação na natureza. Qual é a nossa realidade, Alex Bonafini? Depois eu passo para você também, Rogério, para falar sobre isso, né? Brevemente, mas dá tempo. O que a gente pode fazer para mudar isso, Alex? E como deve ser a nossa postura com relação ao meio ambiente? Eu acho, Wilson, que o homem está mudando. Porque a gente sempre foi um predador terrível, né? Tanto é que os homens, eles nunca paravam em nenhum lugar, porque tudo eles paravam, eles destruíam tudo, acabavam com todas as possibilidades, deles se mudavam, que é a origem dos ciganos, não é? As pessoas que iam passando de lugar em lugar, porque com o tempo eles aprenderam o trabalho agrícola e a renomeação das coisas, porque da mesma forma que você tira da natureza, você também tem que doar à natureza o trabalho. Mas nós nos transformamos em predadores, nós depredamos o meio ambiente para conseguir o que nós queremos. Por exemplo, eu sou carnívoro, eu gosto de comer carne, como grande porcentagem da humanidade, só que o comer carne, a pecuária, ela é terrível, porque ela destrói o meio ambiente. As pessoas muitas vezes destroem o meio ambiente para a pecuária seguir adiante, porque você precisa de muito terreno, você precisa para o animal pastar e precisa de cada vez mais animal, cada vez mais nós estamos comendo. Eu até vi uma matéria essa semana que eles começaram a criar uma carne que não tem sofrimento animal. Eles pegam uma célula animal e através de um trabalho científico eles multiplicam em toneladas de outra carne sem ter um único sofrimento para ave, para peixe, para... os bovinos e etc., que é um trabalho que no futuro vai sustentar-nos, né? Como diz a carne, alimenta a carne, porque nós precisamos do B12, que é de origem animal, para a gente não adoecer e morrer, até que mude a nossa composição física, não é? Mas que não vai trazer, acarretar sofrimentos animais. Tem aí o desmatamento, tem aí as queimadas, que muitas vezes são criminosas. Então, o homem, ele só vai deixar de ser o predador e depredar aonde ele vive, que ele é o único ser que faz isso, de todos os dos animais, o homem é o único que destrói aonde ele vive, com a evolução espiritual, com a conscientização. E o espírita, ele precisa ficar bem atento. O André Trigueiro, ele toca muito nessa parte da ecologia. Quem quiser acompanhar o André Trigueiro, ele fala muito sobre isso, ele é perito nesse aspecto. Então, nós deveríamos valorizar mais isso, com uma certa elevação espiritual, e verificar que as crianças de hoje não vão ser nós, adultos, que depredaram o planeta, e não vai acontecer essa história de Mad Max aí, tudo vira areia, como nos filmes de ficção científica do passado. Nós vamos mudar, o planeta vai ser muito lindo. Talvez não vejamos, né, após a transição, mas que não vai ser assim, não vai de forma nenhuma. Ou talvez estejamos aqui, né? Tomara. Rogério, e para a gente terminar, meu amigo, fale um pouco sobre o trabalho voluntário, esse trabalho que é exercido por amor, por solidariedade. Hoje a gente tem visto tantas instituições, tantas organizações atendendo a famílias necessitadas, e assim, instituições como o CVV, que atendem... né, pessoas ali na iminência do suicídio, combatendo o suicídio, e tantas instituições. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como isso pode beneficiar o trabalhador de uma maneira geral. Dentro do espiritismo, né? Sim, nós falamos, também para a gente não incorrer do erro de somente falar sobre o espiritismo, né? Ou somente aqueles trabalhadores que estão dentro da causa espírita, que doam também seu tempo, que trabalham, que às vezes viajam, né? Porque a gente fala, poxa vida, caiu dentro do espiritismo, parece que só virou trabalho, né? E é um trabalho que a gente faz com o coração. E muitas das vezes você fala assim, poxa vida, ai, mas e o espírito? O espírita não recebe? Não tem o pastor espírita? Não tem o pastor espírita. Até aqueles que acham que devem seguir por esse caminho e colocam os seus recursos na sua hora de folga, na sua, no seu tempo livre, muitas das vezes abdicando de um descanso ou de outra oportunidade de fazer outra coisa para empreender algo que acham que devem fazer. Mas hoje também nós temos tantos exemplos, tantas pessoas que se dedicam ao bem, ao amor, à vontade de doar o seu tempo e empreender o seu esforço para que o mundo seja melhor, como você mesmo disse, pessoas que se dedicam à melhoria do meio ambiente, e nós pensamos no meio ambiente, poxa vida, é só cortar árvore? Não, às vezes nós temos um meio ambiente dentro da nossa própria casa. Nós homens que fazemos a barba, a gente deixa a torneira aberta no último lá, sai passear, sai cantar, enquanto nós nos barbeamos, daqueles que se barbeiam. É um exemplo prático do meio ambiente de nós que somos minhocas no copinho da nossa terra. Mas também temos aquele exemplo da, poxa vida, mas como eu posso melhorar o meio ambiente? Poxa vida, tome um banho um pouco mais não tão demorado. Economize energia, porque energia vem também da queima do carvão. E às vezes essa poluição da queima do carvão para geração de energia vem também na nossa casa por meio da piora do meio ambiente. Ah, mas também tem, quem sabe? Ah, eu jogo lixo por fora do carro, né? E quantas pessoas também não estão empreendendo, de repente, políticas por meio da ONG, de ONGs aí, tentando contribuir para que as pessoas tomem consciência que é um trabalho voluntário. Quantas pessoas não se dedicam, como você mesmo disse, Wilson, a esse trabalho voluntário da CVV, esperando que alguém ligue, telefone, para dizer aquilo que está sentindo, para dizer do seu desespero, e é apenas um ouvido amigo, não sabe quem é. Mas de repente passa-se tanto tempo e a pessoa adquire tantas experiências que ela lembra, poxa vida, quantas horas eu dei da minha vida para isso. E algo que talvez tenha valido a vida da pessoa. Porque são essas coisas que a gente começa a perceber que aquela máxima de Jesus, amai ao próximo como a si mesmo, tem um significado prático de aplicação. Não é amar, ah, eu amo e tudo de bom e tchau. É aquele amar em que cada um de nós começa a olhar o que pode fazer na vida pelos outros. Poxa vida, se eu sou dotado de uma habilidade que eu consigo encaixar dentro do meu tempo para doar um ensino, um aprendizado, o que quer que seja, mas para que o meu meio ambiente, que pode ser restrito a um bairro, a uma cidade, a um país, por que não empreender? Mas dar-se conta de que o empreendimento dessa atividade requer uma tomada de consciência, eu acredito que seja a maior dificuldade que nós temos no momento, porque a gente pode perceber que, nossa, mas naquele tempo de Jesus tinha tanta coisa diferente, mas nós, criaturas, podemos nos observar como muito semelhantes àquela gente que há 2.000 anos estava fazendo aquelas coisas que hoje nós fazemos. Por meio do egoísmo, da falta de compreensão, da falta de empatia. Hoje, quantos de nós não podem observar que o ódio parece que é o que predomina dentro do nosso dia a dia, seja na política, na religião, onde quer que for, não salva um. E a gente fica até meio perdido, né? Porque tomar uma postura de amorosidade no meio de um mundaréu de gente que só fala em ódio é difícil demais, né? Porque a gente se reconhece, e aí a gente encaixa o espiritismo como um meio prático de aplicação do amor. E nós falamos, poxa vida, a pessoa não é espírita. E eu conheço pessoas que estabelecem para sua vida o exercício do trabalho voluntário dentro do seu próprio trabalho. Porque às vezes tira do seu ganha-pão para ajudar alguém que vem no trabalho, que às vezes precisa, que às vezes que pede. E isso é tão bonito porque você vê que a pessoa está promovendo dentro do seu ambiente, seja de trabalho ou não, uma promoção de almas, né? Que é o objetivo essencial da vida minha, sua, de todo mundo. E esse é o exercício da arte da amorosidade que todos nós necessitamos de ter. Muito bem, tema muito oportuno. Eu quero agradecer aqui, olha, eu acho que nós cometemos, eu, né, cometi aqui, eu talvez, não tenho 100% de certeza, uma gafe, A Carla aqui veio me avisar que a Semana do Meio Ambiente é no mês de junho. Eu fui consultar, eu tenho uma nota, né, com todas as datas do Movimento Espírita e datas que a gente pega no site da Câmara, do Senado e tudo mais. E, para mim, realmente, nas minhas anotações, aparece como primeira semana de maio. Tem o primeiro de maio como Dia do Trabalho e a primeira semana como Semana Nacional do Meio Ambiente. Mas, de fato, eu acredito que seja em junho. Mas não tem problema nenhum, porque coube perfeitamente para a nossa discussão aqui. Porque falar de trabalho sem falar do trabalho, né, que vem destruindo o meio onde a gente vive, seria impossível. É muito importante tratar disso. Mas, de qualquer forma, fica anotado aqui o nosso agradecimento à nossa atenta amiga Carla Benedito. Gratidão, Carla. Continuem sempre atentos aí, nos ajudando. Como eu disse, nós aprendemos juntos aqui. Amigos, são 20 horas e 9 minutos. A gente vai ficando por aqui. Eu quero aproveitar e desejar a todos uma quinta-feira, uma semana, um final de semana repleto de luz, de paz, de saúde. Lembre-se que estamos na reta final dessa pandemia, é o que nós esperamos, né? Estamos novamente com os números sob controle, não, mas descendentes, né? E eu espero que isso se acentue, que nós caminhemos na direção da cura da nossa sociedade. Lembrando que a nossa sociedade está doente não só pelo coronavírus, mas a doença maior da nossa sociedade é a doença do egoísmo, é a doença da vaidade, que nós possamos curar a nossa sociedade. Então, nesses próximos dias que virão, se você puder, mantenha o afastamento social, use máscara, fique em casa na medida das suas possibilidades, é claro. Tome a vacina quando ela estiver disponível para você. Nosso desejo de muita saúde e nos vemos no nosso próximo encontro. Quero lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem um link para a página da USE que fala sobre a campanha A Vida no Mundo Espiritual. Se você não se inscreveu ainda, mande uma mensagem e se inscreva. No dia 23 de junho nós vamos sortear a coleção completa de livros do André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, aquela que começa com Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, que vai terminar lá com Sexo e Destino e A Vida Continua. São 13 livros. Se você não se cadastrou, cadastre-se também para receber aí as nossas atualizações. Obrigado a todos vocês que passaram por aqui, que deixaram seu joinha, que deixaram seu comentário. Novamente, nós agradecemos, estamos aqui por vocês. Passo aqui a palavra para o nosso amigo Alex Bonafini para suas derradeiras considerações, né, e peço pro Rogério para fazer a prece de encerramento. Queria agradecer sobremaneira pela presença dos amigos, Wilson, Rogério, nessa noite tão importante, falando de um tema tão importante. Agradecer aos amigos que nos assistiram, os internautas que tiveram paciência conosco. E agradecer a Deus a possibilidade do trabalho, porque é justamente pelo trabalho dele de criador, não é? E alguns co-criadores em plano maior e nós co-criadores em plano menor, cada um faz a sua parte no universo para que ele funcione de forma harmoniosa, que é a lei do trabalho. Ser harmonioso em todos os aspectos, né? Porque todos trabalham para um fim comum, que é do amor. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Eu, da minha parte, agradeço ao Wilson, ao Alex, aí, os amigos de reflexão, tantas oportunidades. Mas também agradeço a todos vocês que estiveram conosco agora, nesses minutos breves, é verdade, refletindo junto, avaliando também sua vida, como nós também que estamos aqui fazendo uma avaliação da nossa própria vida. E como nosso amigo mesmo disse, o Alex, a gratidão talvez seja a única palavra que eu diria expressar o melhor sentimento que podemos ter nesse momento. Mas a gratidão não só pelas coisas boas que nos acontecem, a gratidão até pela dificuldade, que talvez seja uma das maiores complicações que temos de avaliar, de verdadeiramente agradecer pelo que estamos passando. E se você aí, meu amigo, estiver pensando, já que estamos falando de trabalho, na sua falta de trabalho, ou quem sabe no trabalho difícil em que esteja, lembre-se que Jesus está no leme, de que o futuro será melhor, mas que todos nós necessitamos de passar por essa tempestade com esperança e fé, E, por que não, agradecendo toda a oportunidade do aprendizado que estamos tendo hoje. Pense que amanhã será melhor que hoje, mas confie também, Jesus, e avalie o quanto cada um de nós pode colocar de amor na sua vida e na vida das pessoas que nos cercam por meio do trabalho. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e que estejamos novamente, quem sabe numa outra oportunidade, fazendo essas reflexões que podem alterar o rumo das nossas vidas. Muito obrigado.